imaginei. Você não sabe quanto tempo eu esperei pra ter você aqui, assim perto de mim. Olho o relógio, o tempo imploro que não tenha fim. Porque ninguém sabe em cada passo da minha viagem. Conta o personagem pro enredo ter um final feliz. Mas hoje o que eu sempre quis, pelo que tenho, fiz o possível e impossível pra chegar aqui. Não me refiro a grana, muito menos fama. Eu falo da postura da pessoa que mais te ama. Agradeço cada tapa que levei no peito. Falo sério mesmo, só assim te conheci por dentro. Meu raciocínio é lento, eles falam ao vento. Mas essa química é o mais puro sentimento. Veja, alguns anos mudei, porque não sei bem. Talvez fosse a certeza que o destino me faria bem. E você vem, todo dia vem. Passa a mão no meu rosto e diz que tudo vai ficar bem. Seus olhos me olham, por dentro eu choro. Essa alegria me domina, me livra do ódio. É tipo ópio, mas foda que coca. Quando a nossa pele toca, o tempo para, minha cabeça roda. E tudo em volta some, só penso no teu nome. Cada letra me fascina, meus problemas somem. Quantas